Somos todos perfilados na bandeira galoada. Escute a voz que vai sair, que somos todos numerados. Somos todos perfilados na bandeira galoada. Escute a voz que vai sair, que somos todos numerados. Somos todos oficiais no castelo principal, fomos todos reunidos nesta noite de Natal. Somos todos oficiais do castelo principal, fomos todos reunidos nesta noite de Natal. A nossa mãe nos dá valor e nos entrega todos os senhores. Em ver os vossos filhos lhe dando grandes louvores, a nossa mãe nos dá valor e nos entrega todos os senhores. Em ver os vossos filhos lhe dando grandes louvores, o mestre fica contente quando vê grande harmonia, implorando ao Pai Eterno que nos dê mais alegria. O mestre fica contente quando vê grande harmonia, implorando ao Pai Eterno que nos dê mais alegria. Vamos todos, meus irmãos, bem seguir nesta missão. Não encaremos os sofrimentos que o nosso Pai tem compaixão. Vamos todos, meus irmãos, bem seguir nesta missão. Não encaremos os sofrimentos que o nosso Pai tem compaixão. Jesus Cristo é o nosso Mestre que sofreu por nós na cruz. Ele sofreu com o vosso amor para nos dar a santa luz. Jesus Cristo é o nosso Mestre que sofreu por nós na cruz. Ele sofreu com o vosso amor para nos dar a santa luz. Peço a vós que me dê força para combater com a matéria, que meu espírito é do divino e a matéria é da terra. Peço a vós que me dê força para combater com a matéria, que o meu espírito é do divino e a matéria é da terra.